só é possível por duas ou três ordens de razão. A primeira delas é o inestimável apoio da Câmara Municipal. Sem eles também, isto nunca seria possível. Obrigado, um bem-aja, por partilharem connosco aquilo que é a nossa preocupação, aquilo que é a nossa joia da coroa, que é este edifício maravilhoso que aqui está do lado, nas minhas costas, que tem a módica quantia de 1107 anos. Mas, por outro lado, também queria aqui assinalar que esta feira também só se consegue erguer e estar da forma como está. Isto não é um mérito da Junta de Freguesia, é um mérito da população de Lourosa, do conjunto de voluntários que aqui estão, grande parte deles, que ao longo desta semana deram parte também do seu empenho, do seu carinho, do seu amor também por esta feira, e já nos cruzamos aqui há 7 anos nesta vida, e que permitiu também que hoje dessemos um acrescento enorme aqui a esta feira, com o ampliar da zona de decoração que extravasou também aqui este largo principal. Portanto, todo o conjunto de voluntários que aqui estão, em nome da Junta de Freguesia e da Assembleia da Freguesia, dizemos do fundo do coração, sem vocês, sem o vosso esforço e o vosso empenho, também não conseguiríamos ter isto aqui. Portanto, se este sucesso da feira se deve-se a vocês que aqui estão. Obrigado por tudo o que nos têm feito por nós. São cidadãos anónimos que também associam aquilo que é o esforço da Junta de Freguesia para pôr esta feira de pé. Um bem-aja, um grande salva de palmas para todos vocês.